Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos a esse trabalho espiritual, a esse programa que de segunda a sexta-feira busca levar para vocês, ouvintes, os temas mais aprofundados do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que sempre está a serviço da espiritualidade de vocês, apoiando a sua busca espiritual. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos estudando com vocês temas das cartas dos mestres de sabedoria, principalmente temas que foram enviados pelo mestre Kutumi, pelo mestre Moria, os dois mestres do braço transhimalaico da Grande Fraternidade Branca, que tiveram muitos e muitos discípulos no Ocidente, e a eles enviaram cartas, e dessas cartas foram pinçadas frases que se distribuem ao longo de todo o ano. São 365 frases, divididas em 12 grandes qualidades. E nós estamos tratando com vocês aquela qualidade, aquele atributo que foi assignado ao mês de junho, que é a simpatia. Então nós estamos tratando de expor essas frases para vocês, ouvintes, trazendo o pensamento dos mestres, a sua vibração, e na medida do possível acrescentando alguns comentários que podem ou não podem acrescentar alguma coisa a este tema. Mas com certeza o que vale é trazermos essa vibração para o nosso cotidiano. Então nós vamos dar início a esse trabalho de hoje com mais uma frase do mestre Kutumi sobre o tema simpatia. Sobre ele, o mestre Kutumi nos diz: uma associação de afinidades, de forças e polaridades magnéticas, embora de semelhantes, mas centralizadas em torno de uma ideia dominante, é necessária para o êxito de uma empresa em ciências ocultas. O que um só falha em executar, muitos combinados levarão a termo. E aí, caros ouvintes, o mestre, obviamente, que tem uma larga experiência com os trabalhos práticos, com os grupos de pessoas, ele sabe muito bem que a fraternidade, ouvintes, não é simplesmente uma teoria, mas ele é a melhor forma, inclusive, de se alcançar os resultados. E no mundo espiritual não poderia deixar de ser diferente, pois se a própria sabedoria popular nos diz que a união faz a força, obviamente que os ocultistas, ouvintes, têm certeza disso. E principalmente a união das forças de pessoas que não são idênticas, que trabalham de formas diferentes. Assim como nós temos numa orquestra diversos tipos de instrumentos que têm sons, que têm coloraturas, que têm tessituras sonoras totalmente diferentes, mas que um hábil compositor consegue harmonizá-las, e na hora da execução um maestro também conduz uma orquestra com tantos timbres sonoros diferentes para que nós tenhamos a música. E mesmo, caros ouvintes, que um instrumento seja designado para tocar com mais ênfase, que o outro simplesmente acompanhe, que o outro simplesmente marque o ritmo, que o outro simplesmente dê alguma pitada, alguma cor àquele som que está sendo gerado, quer seja grande ou quer seja pequeno o papel, todos os instrumentos da orquestra estão ali contribuindo para gerar a beleza e a harmonia. É isso que nós temos que entender, ouvintes, que deve acontecer em grupos de pessoas completamente diferentes, que se unem para fazer um trabalho de qualquer tipo, e o trabalho espiritual muito especialmente, porque aqueles que se aprofundaram no estudo do ocultismo sabem que existem 7 grandes temperamentos humanos. Então, num determinado grupo, nós teremos os líderes, as pessoas do primeiro raio. Teremos aqueles que são mais religiosos e mais filosóficos, as pessoas do segundo e do terceiro raio. Teremos aqueles que têm o viés artístico, que são pessoas do quarto raio. Teremos aqueles mais científicos, aqueles que gostam das coisas bem planejadas, bem estruturadas, que são as pessoas do quinto raio. Teremos os devotos, aqueles que creem e aqueles que têm fé profunda, que são exatamente as pessoas do sexto raio. E teremos os ritualistas, aqueles que prezam a organização, o ritmo, o desenvolvimento harmônico do conjunto de atividades. Então, esses 7 temperamentos sempre estão presentes nos grupos. E é uma completa bobagem, caros ouvintes, nós tentarmos colocar num grupo apenas pessoas que tenham um único raio, uma única tônica, uma única tendência. Pois é exatamente a junção das tendências diferentes, combinadas harmonicamente, combinadas fraternalmente, é que levam realmente trabalhos espirituais adiante. Inclusive, o Mestre Kutumi comenta sobre isso na próxima frase, que diz o seguinte: ampliai, em vez de estreitardes, vossas simpatias. Tentai identificar-vos com os vossos semelhantes, em vez de restringirdes o vosso círculo de afinidades. E aí, ouvintes, o Mestre dá uma instrução para lá de prática. Porque aqueles que estão no caminho, ouvintes, e estão agora no caminho da volta, devem perceber que, diferentemente do caminho da ida, quando o ser humano desenvolvia as suas capacidades pelo egoísmo, pelo apego, segurando, retendo as coisas, no caminho da volta, cada discípulo começa a imitar a própria divindade e precisa ser como o sol, que distribui por todo o universo a sua luz. Indistintamente, a luz do sol desce, assim como descem as águas das chuvas, até os pontos mais escuros, mais lúgubres, e que realmente muitas vezes nós sequer imaginamos que estão sendo atingidos pela luz do sol ou pelas renovadoras águas da chuva. Então, ouvintes, no caminho do retorno, no caminho da espiritualidade, nós temos que praticar isso que o Mestre instruiu. Ampliar. Sempre ampliar, ouvintes, em vez de estreitar as nossas simpatias. Pois aquele que retém, aquele que desfaz, aquele que faz, lamentavelmente, o sectarismo, ele está trabalhando contra, caros ouvintes, o caminho da volta. Pois no caminho do retorno nós aprendemos uma vez mais a sermos divinos. Então nós vemos na vida dos grandes santos, dos grandes salvadores do mundo, como eles tinham uma intensa simpatia pelos sofrimentos humanos, pelas carências que os seres humanos demonstram muitas vezes, e que eles, caros ouvintes, sempre vieram atender com as suas palavras, com a sua energia, curando, sanando e principalmente instruindo, pois eles percebem exatamente a profundidade desta instrução, ouvintes. Sempre procurar sentir no nosso semelhante quais são as suas limitações, sempre compreender o porquê do nosso semelhante ser como ele é. E isso tudo, caros ouvintes, é simpatia. E mais uma frase também do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: as peculiares condições físicas, morais e intelectuais dos neófitos e também dos adeptos ou mestres variam muito, como facilmente se pode compreender. Assim, em cada caso, o instrutor tem que adaptar suas condições às do discípulo. E o esforço para isso é terrível, dado que, para obter êxito, temos de nos colocar em plena relação com o paciente sujeito a treinamento. Isso, caros ouvintes, nós falamos com muitos detalhes quando nós estudamos com vocês, no ano passado, o livro Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater. Como a relação entre mestre e discípulo, ela é mais próxima, ela é mais estreita do que a relação da mãe com o seu filho. Porque o desenvolvimento, caros ouvintes, das crianças, dos fetos, é obviamente uma operação automática da natureza. E todos nós ficamos surpresos, nós que somos pais ou que somos mães, como a maravilha da natureza se desdobra dentro do ser humano e gera novos corpos, e ali se instalam as almas antigas, caros ouvintes, que precisam retornar ao mundo da experiência. Raras são as mães que têm realmente consciência de como elas influenciaram durante a gestação e como elas influenciam durante toda a infância e a adolescência da criança com as suas energias. Mas a relação, ouvintes, entre o mestre e o discípulo, ela é muito mais profunda do que essa. Porque se a mãe, principalmente, cede parte do seu corpo e também das suas emoções e pensamentos para a criança, o mestre precisa gestar, ouvintes, o indivíduo em planos espirituais. E isso realmente só pode ser feito por um mestre de sabedoria. Por isso que os mestres e os santos são tão venerados, porque eles têm, caros ouvintes, a substância, eles têm a matéria que pode fazer com que haja uma gestação nesse plano espiritual. E era por isso que Jesus falava simbolicamente que o homem que nasceu da carne precisaria nascer de novo, nascer do Espírito, caros ouvintes, ter um segundo nascimento. E esse segundo nascimento só é possível quando o mestre então adota um discípulo e permanece com ele, ouvintes, durante várias encarnações. A ligação entre a alma do mestre e a alma do discípulo é uma coisa realmente fantástica. Se nós tivéssemos a devida clarividência de enxergar no plano causal, nós veríamos como se fosse dois círculos que estão em intersecção, a aura do discípulo interpenetrando a aura do mestre. E é assim, caros ouvintes, durante longos períodos, que obviamente abarcam algumas encarnações, é que o mestre transfere muita da sua energia, muito dos seus poderes, não só pelo que ele fala aqui no plano físico, do que ele é capaz de transmitir nos seus escritos, nos seus discursos, mas principalmente o que o mestre transmite energeticamente. E isso, ouvintes, é um esforço, como o próprio mestre disse, esta simpatia, este relacionamento tão forte que existe, é algo realmente terrível para o mestre, pois esse já realizou o Nirvana, já obviamente se libertou da roda de Samsara, e ele precisa ter a sua aura presa, atada a uma pessoa que ainda está no mundo da ilusão e que tem no mundo material ainda muita inconsciência em relação ao que ele é no plano espiritual. E isso demanda do mestre, caros ouvintes, uma atenção redobrada, pois os mestres estão despertos 24 horas por dia, diferentemente de nós que passamos acordados 16 horas e nos entregamos ao inconsciente, caros ouvintes, por 8, 9 horas todos os dias, enquanto nós estamos adormecidos. Para os mestres não existe esse período de inconsciência. Quando o mestre fecha os olhos, ele vê, caros ouvintes, o plano espiritual. E, como eles mesmos disseram, eles são verdadeiramente os adeptos, os mestres, quando eles paralisam o seu corpo físico, pois todos os mestres da Fraternidade Branca precisam ter um corpo físico para poder atuar aqui nesse mundo da matéria. Mas pelas próprias características desse corpo, eles precisam, para agir livremente nos planos espirituais, paralisar completamente o corpo material. E, de certa forma, nós também, ouvintes, teremos que aprender isso. Nós teremos que aprender as técnicas de meditação, as técnicas de êxtase, para sair fora da nossa realidade comum, paralisando o nosso corpo físico, paralisando o nosso corpo de sentimentos e desejos e libertando, então, o homem interno, o ser humano interno, o eu superior, para que ele haja na sua esfera de pensamentos, de intuições, de volições superiores. E continua aqui o mestre Kutumi nos dizendo mais sobre a simpatia. E quanto maiores os poderes do adepto, menos estará ele em sintonia com a natureza do profano, que frequentemente vem a ele saturado das emanações do mundo externo, emanações animais de uma multidão egoísta, brutal, que nós tememos. E quanto mais tempo ele esteve separado desse mundo e mais puro se tornou, mais difícil será a tarefa que se impôs. Isso, ouvintes, é uma verdade do ocultismo, que obviamente só está relacionada àqueles que se aproximam dos mestres de sabedoria. Porque muitos dos discípulos, caros ouvintes, e a totalidade de nós que estamos aqui estudando esses temas, nós estamos com as nossas auras, ouvintes, cheias de elementais que nós vamos, de certa forma, coletando quando nós circulamos nesse mundo profano, como disse o mestre. A palavra profana ou profano quer dizer fora do templo, fora dos níveis sagrados. Então, poucos de nós têm, ouvintes, uma vida sagrada, uma vida vivida nos templos, nos altares, vivida em reclusão, em meditação, quando muito os mais avançados da nossa humanidade passam alguns minutos, quiçá algumas horas dedicadas à espiritualidade. Alguns outros conseguem tirar algum feriado prolongado no carnaval, na Semana Santa, para fazer um retiro, ficar muitas vezes em meditação ou ouvindo palestras, conferências. Mas a maior parte, caros ouvintes, 99%, se não mais, da nossa população vive uma vida de total poluição elemental. Elementais que estão descendo na evolução, que são o primeiro tipo de forma que o espírito, as chispas divinas, assumem quando elas estão indo em direção à matéria, pois o objetivo do elemental ventis é atingir o reino mineral. Ao contrário de nós, que já estamos do outro lado do arco, nós já estamos no meio da subida, né? Da metade para o meio da subida, nós estamos indo em direção ao espírito. O elemental, ouvintes, ele quer ir em direção à matéria. Então, esses elementais que constituem a nossa aura, eles têm, caros ouvintes, uma inteligência. Eles têm um objetivo. O objetivo deles, e eles estão, obviamente, no plano mental, no plano astral e também no plano físico. O objetivo desses elementais é simplesmente agitar a vida dos seres onde eles se encontram, fazer com que as pessoas tenham pensamentos violentos, pensamentos egoístas, que tenham sentimentos cheios de paixão, cheio de ódio, cheio de coisas, caros ouvintes, que não vale a pena nem comentar. Todos os pecados capitais e outros mais que nós lembrarmos, todos eles, caros ouvintes, na verdade, estão nos elementais que frequentam a nossa aura. E esses elementais é que são verdadeiramente os diabos, caros ouvintes, mencionados pela religião, que ficam tentando o ser humano. Porque nós, em algum momento, ouvintes, permitimos que esses elementais entrassem na nossa aura. Porque nós frequentamos ambientes, nós compramos produtos, bebidas, comidas e principalmente consumimos emoções quando nós vamos no cinema, num teatro, numa locadora, quando nós vamos a um parque de diversões, a um jogo de futebol. O que que nós estamos fazendo ali, ouvintes? Estamos consumindo emoções. Nós, como nós temos aqui sempre ressaltado, ouvintes, nós não somos seres materialistas. Nós somos, na verdade, sensacionalistas. Nós amamos, sobre todas as coisas, as sensações. E muitas vezes as sensações não são fortes o bastante para preencher a nossa gula e todas as fomes que esses elementais têm na nossa aura, ouvintes, e muitas vezes caímos no outro lado, nós caímos no tédio. Toda pessoa que tem tédio, caros ouvintes, é porque tem elementais na sua aura que estão demandando a serem alimentados, e a pessoa cai na depressão. Então, para evitar tudo isso, ouvintes, nós temos que simplificar a nossa vida. Temos que ter consciência do que nós colocamos no nosso corpo físico, quais são as emoções que nós consumimos, da onde vêm essas emoções, quais são os pensamentos, que autores, que ideias nós permitimos que circulem na nossa mente, selecionar as imagens que nós vemos diariamente, evitando, ouvintes, poluir a nossa mente, porque o nosso inconsciente, ele retém todas essas informações, até a última letra da bula de remédio que nós lemos há 50 anos atrás. Toda essa informação, ouvintes, esse entulho energético se encontra impregnado nas nossas auras. Então, cada placa de trânsito, cada outdoor que passa nas janelas do carro, do ônibus, como quando nós estamos andando, ouvintes, tudo isso está impresso no nosso inconsciente, está lá dentro reagindo. Então, se vocês passaram 1 milhão de placas lá pedindo beba tal refrigerante, lamentavelmente, quando nós chegamos num restaurante, nós chegamos num bar, automaticamente vem aquela frase na nossa cabeça e nós ficamos realmente embasbacados. Como é que, ao invés de pedir um copo d'água, nós pedimos a bebida ou o refrigerante X ou Y, para não fazer propaganda de nenhum deles, porque nós fomos programados, ouvintes. Nossa mente foi sendo totalmente programada, e o danado do elemental lá daquela propaganda, daquela bebida, está dentro de nós. Então nós precisamos ter consciência, ouvintes. Quando vocês forem beber alguma coisa, peçam água, porque água realmente é que é o elixir da longa vida, caros ouvintes. Aquilo que é tudo dissolve e que faz a vida prosseguir. E água, o líquido, caros ouvintes, também são as nossas emoções, das quais nós temos que estar plenamente conscientes. E aqueles, obviamente, que se ligam aos mestres, precisariam ser realmente pessoas muito puras, porque os mestres verão as nossas auras e sentirão as nossas auras 24 horas por dia. Quem de nós está limpo de aura o suficiente? Quem que é tão honesto, tão limpo e tão puro para estar conectado com um santo, com a aura, com a consciência de um mestre 24 horas por dia? Por isso que muitas vezes os mestres pedem que as pessoas se retirem do mundo por algum tempo, por alguns meses, alguns anos, para que haja um apaziguamento das vibrações, para que eles possam realmente ter um contato mais profundo dentro desse tema da simpatia que nós estamos falando aqui com os seus discípulos. Mas, ouvintes, o tempo não para. E está chegando ao final o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Agradeço muitíssimo aí a grande audiência, a montanha que se faz aqui no gráfico da nossa audiência, sempre entre as 9 e as 10 da noite. Muito obrigado, vamos ao intervalinho. Fiquem com o convite da Lever para se associar hoje ainda, caros ouvintes, na Lever. Venha nos apoiar para que esse programa e outras iniciativas continuem firmes e fortes na internet a serviço de vocês. Até já! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo a sua audiência, o seu prestígio, o seu carinho, daqueles que nos acompanham ao vivo, sempre às noites, das 9 às 10 da noite, aqui de segunda a sexta-feira. E a todos vocês, ouvintes, que estão me acompanhando a qualquer momento do dia ou da noite, da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, que manda para o ar mais de 500 a 600 palestras e programas todos os dias. Tudo isso, caros ouvintes, só é possível com o seu apoio. Então agradecemos uma vez mais aos associados da Lever e a todos aqueles que têm nos auxiliado das mais diversas formas, com seus comentários, com seus elogios, com suas críticas. As críticas também aqui são bem-vindas, e as sugestões, e na medida do possível também respondemos aí as suas perguntas através do nosso formulário Fale Conosco aí no site da Lever e também aqui no site da Rádio Esotérica FM. Mas vamos continuando aqui o nosso trabalho, ouvintes, tratando de analisar com vocês as meditações, as frases dos mestres de sabedoria sobre as 12 grandes virtudes que se espalham por todo o ano. Esse livrinho que foi editado pela editora Teosófica, Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que aliás está à venda para vocês lá na livraria da Lever. É um livrinho de bolso ótimo para vocês terem no bolso mesmo, ou então no porta-mala do carro, quando vocês forem entrar numa fila qualquer aí de banco, numa repartição pública, ou ficar esperando alguém em qualquer situação, peguem aquele livrinho das meditações dos mestres. Não fiquem, caros ouvintes, nervosos com a fila. Usem esse e outros livros aí no formato de livro de bolso para ter bons pensamentos aí sempre em mãos para vocês meditarem, pensarem a respeito. E nós estamos trabalhando com vocês, ouvintes, aqui as frases relacionadas com a virtude da simpatia. E vamos a mais uma aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte. E... Bem, essa frase aqui nós já começa com E, mas essa frase nós já falamos. Vamos a outra, uma mais curtinha. Não posso trabalhar a não ser com aqueles que queiram trabalhar conosco. Essa, caros ouvintes, é óbvio, é a lei infalível da simpatia. Não dá para trabalhar com quem não quer trabalhar conosco. Isso, infelizmente, é algo que a gente acaba entendendo na prática, nesse mundo dos homens, caros ouvintes, que muitas vezes são pessoas inconscientes das leis da simpatia e da antipatia, mas em qualquer local que você vai, você é recebido com simpatia ou com antipatia, muitas vezes mais com antipatia, mas realmente não dá para trabalhar com pessoas que lhe são antipáticas. E como diz a sabedoria popular, é melhor estar só do que mal acompanhado, não é, ouvintes? Então, vamos a mais uma frase aqui que nos diz o seguinte. Grandes irmãos mais velhos sereis, se o quiserdes, protegendo todos os que forem mais jovens, abençoando-os com vossa terna, sábia e forte compaixão, dando àqueles a quem a vossa compaixão é devida, sempre tanto mais quanto mais para trás de vós eles estiverem no caminho da vida. Sede muito ternos para com as criancinhas e ainda mais ternos para com todos os que errarem, pouco conhecendo da sabedoria. E mais ternos ainda para com os animais, a fim de que eles passem para o seu próximo caminho pela porta do amor e não pela do ódio. Sede carinhosos com as flores e as árvores. Pertenceis ao mesmo sangue, à mesma origem, à mesma meta. Sabei desta verdade e vivei-a. Esta, caros ouvintes, é uma frase muito especial, porque vem de um dos seres, digamos assim, menos divulgados da grande fraternidade, um dos irmãos mais velhos, né, da humanidade, que nós chamamos de mestres, e que não tem o seu nome divulgado, mas que esporadicamente envia comunicações aos seus discípulos. E, como sempre, ensinando aquelas virtudes, caros ouvintes, que tipicamente nós lemos nos textos sagrados, nos textos religiosos, aquilo que nós, de certa forma, já comentamos, ouvintes. Aquele que estiver em busca da sabedoria precisa ser humilde, mas quando nós atingirmos a sabedoria, nós temos que ser mais humildes ainda. E aqui o mestre, caros ouvintes, esse irmão mais velho da humanidade, nos ensina sermos amorosos, praticarmos, ouvintes, a compaixão, esta relação de amor que nós enviamos àqueles que sofrem, àqueles que necessitam, àqueles que ainda não têm a sabedoria, porque a sabedoria pertence ao coração de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, caros ouvintes, um dia chegarão aos pés dos mestres, por mais que se tenham transviado. E essa frase, essa sequência de palavras, eu repito no texto da missa da Igreja Católica Liberal, quando eu celebro, falando exatamente do Cristo, que todos chegarão aos seus pés, por muito que se tenham transviado. Pois, caros ouvintes, o Cristo em nós é a esperança de glória. Existe dentro do homem o protótipo, caros ouvintes, o começo de um brilho que vai se expandir até se transformar numa estrela no universo. Quando nós saímos à noite, o céu está claro e nós vemos aquele escrínio de joias cintilantes no firmamento. Cada uma daquelas estrelas lá longe, caros ouvintes, não é simplesmente um ajuntamento de gás, de poeira cósmica que está encandecendo, está em chamas, está sofrendo reações nucleares. Mas sim, caros ouvintes, ali está o corpo físico de uma chispa divina que se expandiu, assim como nós estamos aqui hoje. Aquilo que o Filho do Homem fez, o Filho do Homem pode fazer. Todos nós somos seres cósmicos, seres nascidos das estrelas. Nas nossas veias, caros ouvintes, circula o ferro que foi gerado nas reações atômicas dentro das grandes fornalhas e das grandes usinas nucleares que são os núcleos das estrelas. Então nós estamos ligados permanentemente ao universo. E é por isso que ao observar essas estrelas nós temos aquela melancolia cósmica. E nós temos que transformar isso, caros ouvintes, nisso que ensinou o mestre. A ternura, o amor, sentir uma profunda simpatia por todos os seres viventes, especialmente aqueles que ainda não perceberam que nós somos da natureza da luz, aqueles que estão errando, aqueles que estão cometendo crimes, aqueles que por ignorância, caros ouvintes, pois junto com o egoísmo são as duas grandes mazelas da humanidade, por ignorância e por egoísmo, por apego, se cometem muitos crimes. Se rouba, se mata, se cometem muitos desatinos. E aqueles que sabem alguma coisa precisam, durante as suas meditações, as suas orações, emitir, caros ouvintes, vibrações, não só para aquelas pessoas que nós amamos, mas principalmente para aqueles que nós sabemos estão sofrendo pela sua ignorância. Porque, obviamente, ouvintes, como, uma vez mais, citando a sabedoria popular, o crime não compensa. E por que ele não compensa? Porque ele é contra, caros ouvintes, a lei da unidade, pois todos nós somos unos. E o mestre não deixa de relembrar que nós precisamos ser ternos, carinhosos, também com os reinos que estão abaixo de nós. Principalmente com os animais, ouvintes. Para os animais, nós somos os seus mestres. Aquilo que nós, esse sentimento, ouvintes, que nós temos com relação aos mestres, aos grandes santos, aos homens perfeitos, os animais têm, os animais que obviamente convivem conosco, eles têm com relação a nós. Eles nos têm como mestres. Eles ficam fascinados como um homem se senta numa cadeira diante de um pedaço de papel e fica ali folheando aquele papel durante horas e horas, ouvindo um som que ele não entende e, de vez em quando, aquele ser humano ri, às vezes ele chora, às vezes ele vem afagar aquele animalzinho. E ele fica imaginando, caros ouvintes, que essa pessoa vive uma vida mais elevada. E que aquele que é seu dono, aquele que lhe dá carinho, que lhe dá o alimento, ele é um ser muito bom, porque ele preenche as suas carências. E assim, caros ouvintes, deve ser realmente a nossa relação com o reino animal. Porque nós também estivemos lá, ouvintes. Nós que eu digo, não aqui o nosso corpo físico, mas sim a nossa alma. A nossa alma, caros ouvintes, esteve presa em corpos animais durante milhares, milhões de anos, ouvintes. E lá dentro se desenvolvia a nossa consciência. E provavelmente nós fomos vítimas da humanidade daquela época talvez tivessem nos caçado para se alimentar, talvez tenham nos ajudado, nos criando em rebanhos, talvez tenham nos amado assim como muitas vezes nós amamos um animal de estimação. E é por isso que os estudos esotéricos teosóficos nos dizem que há três grandes portas que conduzem as almas coletivas dos animais a se individualizarem e se transformarem em humanas. A primeira porta, e aquela que realmente é a melhor de todas, é a porta do amor. Porque esse amor, caros ouvintes, que os animais de estimação têm por seus donos, será o condutor da passagem desses animais para uma futura humanidade. E há aqueles animais, ouvintes, que desenvolvem o outro aspecto, que é a inteligência. Começam a desenvolver a sua consciência, se tornam cada vez mais inteligentes, vão irrompendo no plano mental, e o plano mental exatamente é o que atrai a individualização, a formação da alma humana, que é, obviamente, a individualização de uma alma coletiva. Mas, lamentavelmente, ouvintes, existe a terceira porta. Existe um terceiro caminho que, lamentavelmente, cremos que muitos seres da humanidade passaram por ela. E o mestre também a mencionou. A porta do ódio. Aquela porta, caros ouvintes, que lamentavelmente se abre para os animais entrarem para o reino humano, porque eles desenvolvem uma inteligência para fugir das perseguições, fugir da violência a que eles são submetidos. Então surge uma mente ardilosa, uma mente arguta, uma mente, caros ouvintes, cheia de malícia, que quando olha para um ser humano fica desconfiada, porque de certa forma já sabe que o ser humano pode violentar aquele animal. Então, lamentavelmente, acho que muitos da nossa humanidade passaram para o reino humano por essa porta, e é essa, caros ouvintes, de certa forma, a explicação por que que a história desse planeta nós tivemos aqui esses animais tão medonhos como foram os dinossauros, porque os dinossauros foram exatamente os ensaios materiais para a evolução biológica até que se tivesse condições de caminhar sobre essa terra o ser humano. Obviamente que esses animais, eles foram os protótipos para o desenvolvimento do código genético que é comum a todos os seres humanos. E aqueles dinossauros lá, caros ouvintes, estão impressos aqui no nosso cérebro, no complexo reptiliano, que é o núcleo do nosso cérebro. Ali, caros ouvintes, aqueles dinossauros que nós imaginamos que estão extintos há alguns milhões de anos, eles estão aqui conosco. No núcleo do nosso cérebro existe aqueles instintos violentos de autopreservação, do medo, caros ouvintes, aquele posicionamento do nosso ser com relação à vida, que é sempre temeroso, que sempre está esperando o pior e que é muitas vezes a causa do nosso sofrimento, pois ali está o medo, está o ódio. Todos aqueles sentimentos, ouvintes, negativos têm a sua manifestação no complexo reptiliano, bem no núcleo do nosso cérebro. Então, nós temos que ter uma ternura, caros ouvintes, muito grande para com todos os seres humanos e também simpatia, caros ouvintes, com os reinos abaixo de nós. Mas vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: é um dito familiar que um casal bem ajustado cresce junto até chegar a uma íntima semelhança, tanto nas feições como na mente. Sabeis, porém, que entre adepto e chela, ou seja, entre mestre e discípulo, se forma gradualmente um liame ainda mais íntimo. Isso porque entre esses o intercâmbio psíquico é cientificamente regulado. Ao passo que entre marido e mulher, a natureza é, sem auxílio, deixada à mercê de si própria. E aí, obviamente, o mestre Ouvintes aprofunda aquilo que nós temos comentado, que a relação entre mestre e discípulo, ela é mais profunda do que aquela entre mãe e filho. E aqui o mestre faz outra comparação, falando da simpatia que existe entre os casais que vivem juntos durante muitas décadas, ao longo dos anos vão ficando realmente até fisicamente parecidos uns com os outros. Eles também pensam as mesmas coisas, um preenche a frase do outro e eles têm basicamente uma mesma vida. E muitas vezes, quando um cônjuge morre, poucos meses, poucos anos depois, o outro também falece, porque a vida para ele passa a não ter mais sentido, porque é como se tivesse arrancado uma metade de si mesmo. Mas o que o mestre Kutumi nos diz é que a relação que existe entre mestre e discípulo é ainda mais profunda do que essa relação que existe entre duas pessoas de um casal. Porque entre o casal acontece aquilo que nós comentamos ontem, os chakras vão se comunicando, as energias vão passando de um para outro, então eles vão se ajustando, mas de uma maneira inconsciente. Enquanto que, como diz aqui o mestre, o intercâmbio psíquico entre o chela e o adepto, entre o mestre e o discípulo, é cientificamente regulado. Ou seja, o mestre sabe exatamente quais são as forças, quais são as energias, quais são os elementos que ele precisa introduzir na aura do seu discípulo para ir transformando aquele discípulo também em um mestre no futuro. E essa relação só termina, obviamente, quando o discípulo também se torna um mestre. Mas vamos aqui à última frase do nosso estudo de hoje, ouvintes, que nos diz o seguinte. Vamos ver aqui de que mestre é. Deve ser do mestre Kutumi, que nos diz assim. Assim como a água de um tanque cheio se escoa para outro vazio, com ele relacionado, assim como o nível comum será mais cedo ou mais tarde alcançado, de acordo com a capacidade do tubo aumentador, assim também o conhecimento do adepto flui para o chela, ou seja, flui do mestre para o discípulo. E o chela, o discípulo, atinge o nível de adepto conforme sua capacidade receptiva. Ao mesmo tempo, sendo o chela um indivíduo, uma entidade evolutiva separada, partilha inconscientemente com o mestre a qualidade de sua mentalidade acumulada. O mestre absorve o seu conhecimento. E isso, caros ouvintes, ilustra ainda mais claramente aquilo que nós sempre temos dito aqui. A grande união que existe entre a aura do mestre e do discípulo, entre a alma do mestre e a do discípulo, pois as almas, caros ouvintes, podem se unir a qualquer momento, em qualquer lugar desse planeta. Não é necessária a presença física do mestre na casa do discípulo, que o discípulo vá até a casa do mestre, porque a nossa alma, caros ouvintes, ela começa a existir a partir da quinta dimensão, a partir do plano mental. E ali, como já começa a acontecer no plano astral, não existe a limitação da localidade. Ou seja, o que determina o posicionamento de uma aura no plano astral não é a localização física do corpo de uma pessoa, mas sim a vibração que esse corpo astral, ou mental, ou espiritual assume. Então, por isso, o mestre faz uma conexão, ele faz uma intersecção. Então, imaginem, caros ouvintes, como todos nós brincamos disso, obviamente, na infância, de fazer bolhas de sabão. Imagine, ouvintes, uma bolha grande, multicolorida, cheia de ar e que flutua no espaço. E a pequena aura do discípulo é uma bolha menor, que tem ainda menos cores, menos capacidades. E aquela aura grande, caros ouvintes, então cruza com aquela bolha menor e fica com ela ligada até que aquela bolha, que aquela bola de ar menor vá crescendo. E isso significa, ouvintes, que há um espaço comum entre elas, pois o discípulo pode partilhar da mente do mestre, pode partilhar da sua sabedoria e, obviamente, é iluminado. Quando um discípulo medita e ele eleva a sua consciência até a aura do mestre, ele entra em êxtase, porque um mundo de sabedoria já acumulada está ali à disposição para ele. Mas, ao mesmo tempo, ouvintes, o mestre também partilha de tudo aquilo que acontece na vida do discípulo e também, como o mestre aqui acabou de dizer, o mestre absorve o conhecimento do discípulo. Tudo aquilo que ele tiver vivenciado, todos os estudos, todas as leituras, e não só de uma vida, mas de todas as vidas, passa a integrar a mente do mestre, que, aliás, passa a conhecer aquele discípulo muito melhor do que ele mesmo, porque ele já sabe como ler os registros akáshicos das vidas anteriores daquela pessoa. E é assim, caros ouvintes, que o mestre decide quando é o momento de dar as iniciações, quando é o momento de dar um ensinamento e, principalmente, se aquela pessoa merece ou não receber algum tipo de instrução ou de iniciação. Porque ele faz uma análise profunda, caros ouvintes, do que a pessoa já foi, do que a pessoa é, e muitos dos mestres enxergam, inclusive, lá na frente, os planos que o eu superior do discípulo está fazendo. Então, o mestre, de certa forma, sabe o que aquela pessoa será no futuro. E, sendo assim, ouvintes, o mestre dificilmente vai errar. Ele pode errar aqui no varejo, porque o discípulo, ainda ignorante de tudo isso, pode cometer ainda alguns erros, pode ainda cair na tristeza, pode cair e deve cair, vai cair na depressão. Mas no mundo real, o mundo das almas, o mestre já sabe qual é o futuro daquela pessoa, porque no final das contas, ouvintes, nós somos aquilo que está dentro de nós. E é isso, ouvintes, que nós desejamos que a cada dia, cada um de vocês vá se tornando aquilo que vocês são dentro de vocês mesmos, aquilo que nós somos no plano espiritual. E nosso programa vai terminando, pela premência do tempo, no dia de hoje, ouvintes, agradecendo uma vez mais a grande audiência, o prestígio, o carinho de vocês que estão conectados ao vivo e a vocês que estão me acompanhando pelas gravações, pelos discos com esse programa. Convido a vocês, vamos uma vez mais elevar nossas consciências e fechar, caros ouvintes, com chave de ouro esse trabalho de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e, uma vez mais, sintonizar o nosso coração, sentindo o seu batimento. Vamos, ouvintes, visualizar lá dentro dos nossos corações a luz espiritual que brilha dentro de cada um de nós. Visualizemos a joia inefável que brilha sobre o lótus do nosso coração. E vamos imaginando a sua luz se expandindo, preenchendo e iluminando todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos. Que essa luz se expanda, preencha todo o nosso ser, se expanda pela nossa aura, ilumine o caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém. O Deus que habita em mim, caros ouvintes, saúda uma vez mais e se despede do Deus que habita o coração de todos vocês. Esperamos estar aqui com vocês nas próximas edições desse programa. Nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aqui para os paulistanos vai ser ótimo, porque está uma chuvinha gostosa, ótimo para dormir, mas vai prosseguir aí a programação musical interativa, aguardando as suas programações aqui na Rádio Esotérica FM, que traz sempre muito boa música durante todo o dia e aqui às noites muita sabedoria para a sua alma. Recebam, caros ouvintes, um grande, um fraterno, um forte abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.